Eu passo a pensar e começo a sonhar em saber que um dia iremos se encontrar. Prova de tudo que é bom que tu nos preparou. Olha firme nos teus olhos, contemplar o teu rosto e declarar o meu amor. Vou começar a falar tudo que está guardado no meu coração. Eu vou poder te abraçar, segurar na tua mão, olhar dentro dos teus olhos e te cantar uma canção. Eu ficarei face a face, eu ficarei nos teus braços, perto do teu coração. Eu vou poder te tocar, eu vou poder conversar com Deus da criação. Eu vou saber nesse dia que valeu mesmo a pena carregar minha cruz, negar a minha vontade. Como disse Jesus, seremos uma família governada por ti. Maldade, dor, lágrima, tristeza, já não vai mais existir. É o que me faz desejar essa grande vitória. Correrei no jardim brincando contigo, Pai, como uma criança inocente. Ganharei na cabeça uma coroa da vida por ter de fato vivido uma vida de crente. Lembrarei nesse dia do seu cordeiro na cruz, do preço que tu pagaste dando teu filho Jesus. Lembrarei das promessas, como o Senhor é fiel. Tudo que nos prometeu tá se cumprindo no céu. Eu sonho com esse dia dessa colheita do trigo, voando, entrando nas nuvens, se encontrando contigo.